só voltamos agora pra falar da corrida do Kentucky, da Extreme Series, né, que aconteceu aí no sábado à tarde e não no sábado, na sexta-feira à noite, como era previsto. Uma corrida que foi mais ou menos aí, bem mais ou menos, mais pra menos que pra mais, pessoal, porque foi uma coisa bem tranquila. No comecinho da corrida tivemos aí um acidente maior envolvendo vários truques aí dos novatos aí, né. O Brandon Goggins bateu, o Pomeno também se envolveu, o Ryan Reed também, foi no comecinho aí da corrida aí, né, que foram vários carros envolvidos aí, né, logo com o Brandon Jones também, que foi muito bem na corrida do Truck Series, acabou logo no comecinho da corrida, na segunda volta aí, já ficou pelo caminho aí, abandonando a corrida, né, então tivemos um probleminha maior no comecinho da corrida. Mas também foi só, pessoal, não tivemos muita coisa não. Depois desse incidente aí, né, o Brandon Galga acabou indo pro muro definitivamente aí, deu um porradão no muro, né, ele ficou junto ali, né, os dois se... É, como que eu posso falar, eu acho que o Brandon Galga ali virou muro, né, porque a porrada que ele deu no muro lateral ali, muito forte ali, né, porque foi um pneu estourado aí devido ao incidente que... causado aí, um carro tava cortando o pneu, tá certo, na hora dos pisos não perceberam, né, ou não percebe, senão só o carro tá andando, e né, algumas voltas depois, logo depois que a corrida voltou em bandeira amarela, três voltas depois, o Galgo deu um porradão no muro e foi fim de corrida pra ele. Depois disso aí, pessoal, hasta la vista, baby, nada de anormal, né, tivemos mais dois problemas, ou foi o Pomeno que foi um pneu, né, logo no meio da, no, mais ou menos no meio da corrida aí, né, o Pomeno, e depois também no finalzinho da corrida aí tivemos o Wayne Black Jr. Voltando às origens, fazia tempo que ele não dava os espetáculos dele, né? O Wayne Black Jr. voltando aos seus espetáculos aí, né? Pô, finalzinho da corrida aí, cerca de 30 voltas pro final da corrida, ou até um pouquinho mais, deve ser umas 40, mas de 35 a 30 voltas, né, mais ou menos aí. O Wayne Black Jr. acabou batendo aí, ele chegou a bater, né? Mas ele rodou na curva 2 aí, né? Deu uma estragadinha no carro e acabou aí tendo problemas e foi para os pits, claro, bandeira amarela. E nessa bandeira amarela aí, alguma coisa ficou decidida aí, né? Porque o nosso amigo Ryan Blaney, que andou muito bem, né? Andou muito bem mesmo, estava muito perto aí do Kyle Busch, do Eric Jones. Estava o Kyle Busch à frente, o Eric Jones bem perto dele com o Boiano. Mas o Ryan Blaney vinha virando voltas rápidas em cima de voltas rápidas e acabou terminando a segunda posição. É, eu acho que se tivesse aí mais umas 10 voltas, o Ryan Blaney passava com a bucha e abriu mais uns 2 segundos, pessoal. Que estava andando muito, rendendo demais, né, o 12 do Ryan Blaney nesse final de semana. O Joe Logano com 1:22 acabou sendo o sexto colocado, o Kyle Busch venceu. A vitória do Kyle Busch aqui, vamos até dar uma pesquisada que nunca esqueci, deve ser 85, 86. Agora deu um branco aqui na minha memória aqui. O Kevin Harvick foi o quarto colocado e o Ty Dillon fechou o top 5. O Joe Logano foi o sexto colocado, o William Barr, uma boa posição, sétima posição para ele. O Justin Allgaier foi o oitavo colocado, o Daniel Rick. Parabéns ao Daniel Rick, foi o nono colocado, e o Tyler Reddick fechando o top 10. Lembrando, né, Daniel Rick e Tyler Reddick aí, ambos eram companheiros de equipe ano passado na Brad Keselowski Race, né, lá na Truck Series. Então tá aí agora os dois em equipes diferentes, tá? Eles não estão juntos, um tá na SR, o outro tá na Chip Ganassi. Correm com o mesmo, saíram de Ford e foram pra Chevrolet, correm com a mesma montadora, mas são times diferentes, o Daniel Henrique e o Tyler Reddick, tá, pessoal? Então, parabéns aos dois aí, pessoal, eles estão fazendo um grande trabalho, grande corrida os dois. Daniel Henrique tem um grande futuro na NASCAR, tá andando muito bem, provou isso na Truck Series. O Daniel Rick agora está provando isso já no seu primeiro ano já de Action Series, né? Então está provando que tem talento esse menino Daniel Rick, realmente ele tem talento. E o Tyler West, todo mundo lembra, né, que o Pedrão chegou pelo Pedrão na edição 49, já passou bastante edição já. Vai fazer semana que vem vai fazer 100 edições. Que o Pedrão falou que o Tyler West devia ser preso, né? O Pedrão Mugart lá falou que o Tyler West devia ser preso, devia nunca mais voltar a NASCAR. Logo após, né, de o nosso amigo Pedro Mugatti sair de um churrasco aí lá com a família e tal, e com sobre efeitos de bebidas não legais, né, o nosso amigo é legal no Brasil, mas nos Estados Unidos não. E sobre efeitos de bebidas aí, nosso amigo Pedro Mugatti está um pouco mais exaltado que a edição. Procure a edição 49 que vocês vão dar bastante risada, certo, pessoal? Bom, o Caio Busch, pessoal, somou sua vitória de 88. Eu tava com o número par na cabeça. Eu não lembro se é 86 ou 84, mas é 88. Vitória de 88 do Caio Busch na Extreme Series. Parabéns a ele aí. É, são 5 largadas nessa temporada 2017 e 2 vitórias, né, agora com, esse, com essa nova regra da NASCAR, que pode ser apenas 10 largadas. Se ele quiser chegar ao número grandioso de 200 vitórias na somatória de todas as três categorias, o Caio Busch vai precisar ralar um pouquinho, né, porque ele tá, assim, já perdeu aí já 3 corridas, né, agora vai demorar um pouco mais aí. Enfim, vamos lá, o Caio Busch precisa vencer na Cup Series, pra tá feio com a placa dele. Mas o Caio Busch continua fazendo boas corridas na Cup Series, não é assunto Cup Series, mas já falando da Cup Series, continua muito bem lá, continuou com boas médias, tá? Não venceu, mas ele tá fazendo um trabalho para vencer, ele tá lá perto da vitória, então é questão de detalhe pro Caio Busch vencer. É, o ano passado o Jimmy Johnson venceu uma corrida em março, aí ele passou o ano inteiro com problema, batendo, foi uma pumba, venceu, foi campeão, né? Venceu na hora mais importante, que ele precisava vencer de novo, quando todo mundo achava que tava falido ainda com o Motorsports, né? Não valia, não servia para mais nada, que agora os carros da Indy Motorsports tem problema. O Jimmy Johnson foi lá, venceu uma corrida, se classificou para outra, foi lá, tava na final, foi na divisão e pum, venceu. Então, e o Caio Busch pode fazer isso perfeitamente, porque o modo de ser campeão na NASCAR é o modo mais injusto, ou justo, né? Porque é, dá de automobilismo. Deixa esse assunto pra lá, vamos falar da Lexus Series aqui. Bom, pessoal, então esse foi o top 10, tá? Só para relembrar aqui: Caio Busch, Ryan Blaney, Jones, Kevin Harvick, Ty Dillon, Joe Logan, William Byron, Justin Allgaier, Daniel Ricciardo, Tyler Reddick. O Cole Custer bateu na trave, foi o 11º. O Cole Custer que vai estar com o carro do Sam Ard, né? O Sam Ard, pessoal, foi o cara que abriu as portas aí, que na época era Busch Series, né? Sempre foi Busch Series, agora recentemente mudou o patrocinador aí. Recentemente, que eu falo, é coisa de 10 anos atrás. Porque pra mim é tudo muito perto, eu já tô velho já, e, mas enfim. É, recentemente, como começou, era Busch Series, né, a categoria. Então o Sam Ard foi o cara aí, o grande campeão aí. Fez, só o Caio Busch chegou a fazer os números que o Sam Ard fez. O Caio Busch com esses carros apelões dele aí, vencendo 200 corridas na mesma temporada, né, é, conseguiu fazer os números que o Sam Ard fez. Um trabalho impressionante do Sam Ard. Então o Cole Custer, isso é uma notícia, no meio da falando do comentário da corrida, mas é uma notícia. O Cole Custer vai usar o shame do Sam Ard lá em Darlington no final de semana, né, do Fruitback, que é o final de semana aí que o pessoal usa os shame retrô, as pinturas retrô, né, pra honrar aí o pessoal que já fez histórias pelas pistas da NASCAR. Enfim, pessoal, o Elio Sadler foi apenas o 12º colocado, o Spencer Gary o 13º, o Matt Tiffett, você tá precisando abrir o olho, meu amigo, que a coisa vai começar a fritar pro teu lado. Foi o 14º colocado e o Casey Mears fazendo, voltando aí na Fred Biagi, foi o 15º colocado. Mike Quanet foi o 16º, esse cara também tá andando muito mal, esperava muito mais dele. O Dakota Arms foi o 17º, o Ryan Sieg o 18º, Jeb Burton, o filho do Ed Burton, foi o 19º colocado. E o Ross Chastain foi o 20º colocado. Esse aí é o top 20, tá, pessoal? Mas não vou falar dos outros aqui não, porque não vou falar. Eu não tenho necessidade de falar aqui, que aí quem tá aqui dentro pra baixo bateu, morreu, é, arrancou o dedão do pé, aconteceu alguma coisa. Enfim. É... vamos falar das bandeiras amarelas, lembrei. Bandeiras amarelas, que tivemos um total aí de 8 bandeiras amarelas, perdão, 7 trocas de liderança, a corrida durou 2 horas e meia, e a margem de vitória foi de 1 segundo, né, a margem de vitória do Caio Busch pro Ryan Blaney no finalzinho lá. Tivemos apenas 7 trocas de liderança, mas foram essas trocas de liderança, foi aquelas lideranças meio mequetrefe, rapaz, porque foi as trocas de liderança ali durante a maioria delas, foi durante os finais ali dos estágios ali, um pra cá, outro pra lá, e foi isso aí. E claro que realmente quem lutou para essa liderança aí, né, os maiores nomes, foi o Caio Busch e o Ryan Blaney. Foi os dois nomes do final de semana aí. Eric Jones também apareceu na liderança, mas nós sabemos aí que realmente o Caio Busch era o cara que estava mandando ver aí, né? Bom, falar um pouquinho aqui do campeonato, tá, pessoal? O campeonato agora, o Elliott Sadler é o líder, é, agora é, não, continua líder, né? William Byron continua na segunda posição. Dusty Allgaier, Daniel Elk, Brandon Poole, Cole Custer, Matt Tiffett, Ryan Reed, Dakota Armstrong e o Michael Annett fechando o top 10. O Bubba Wallace é o 11º, esse aí, pessoal, não sei o que vai acontecer com esse cara aí, porque ele não tem mais o carro número 6. A Roush ainda trabalha para voltar com o carro número 6, para voltar a trazer as pistas, mas não o destino incerto, né, assim como diz o mestre Yoda, destino incerto do Bubba Wallace, pelo menos nesse momento, né? Pode ser que o Jack Roush foi que procura patrocínios para voltar a trazer ele para as pistas, né? Mas por enquanto o Dale Earnhardt Jr. vai se deliciando lá na Cup Series e fazendo um bom resultado, que ele foi até nesse final de semana na 11ª posição. Enfim, pessoal, o Black Hawk 12º, Brendan Gaughan, o Ryan Sieg, JJ Yale e o Jeremy Clint, esses são os 16 primeiros colocados aí, né, da Xfinity Series. Beleza, pessoal? Então, foi uma corrida boa, corrida boa, não, foi uma corrida morninha, né, uma corrida meio água com açúcar, o ar limpo fez toda a diferença. Como havia chovido, a pista não estava tanto emborrachada assim, apesar que eles fizeram vários practice durante a manhã, tá? Mas ainda a pista não é como deveria estar, tá, né, para se correr. Mas foi uma corrida muito boa e o ar limpo, pelo calorzão que fez, né, fez toda a sua diferença aí. E é isso mesmo, o Kabush venceu a sua vitória no 88, o Ryan Blaney chegou muito perto, bateu na trave, e o Eric Jones também segue em boa forma, tá, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para falar da Cup Series, que realmente lá foi sim uma grande corrida também.